Devorem os controles. Vamos começar aqui o quarto podcast dos Devoradores de Controles. Hoje nosso tema é sobre Master System, um videogame amado pelo Dalton e pelo Edu. Eu sou o Fernando Lira e eu estou aqui com o Eduardo Rodrigues. Fala, Edu. E aí, galera? Eu terminei o Rock e o Dalton não terminou, só tenho isso a dizer. E também com o Dalton Belo, né? Conhecido como Dalton. Fala aí, Dalton. E aí, galera? Rock é um jogo de qualidade duvidosa. É, eu vi o... Eu não joguei, eu só vi o jogo do Rock e ele é bizarro, cara. Tá, mas daqui a pouco a gente fala do Rock. É, daqui a pouco. Vamos primeiro ler nossas cartinhas, uma sugestão do Edu, né? Nossa parte de e-mails. Então começa aí, Edu, lê um e-mail aí. Beleza, vou ler então o e-mail do Vinícius Corte Arraes Bacurau, vulgo Bacurau, né? Exatamente. Aí ele escreveu uma cartinha aqui pra gente e falou assim: aí, pesquisadores natos. Deixa eu só explicar, ele falou esse negócio de pesquisadores natos, porque a gente falou no podcast quais eram os jogos que iam estar lá no jogo justo, né? Aí ele veio no Twitter lá com uma história de que não, tinha outros jogos e não sei o quê. E aí eu provei pra ele por A mais B que não tinha nada disso, né? Ele tava acessando o site dos jogos pirata lá, do jogo justo, e achou que tava, mas não tinha nada a ver. Mas aí continuando o e-mail dele aqui. Jogo justo é da hora, mas quero ver o jogo barato todo dia. Mas falando sério, no dia eu acompanhei os sites que foram divulgados no site Jogo Barato, e a partir das 23 horas, todos os jogos citados nos links abaixo realmente estavam com preço fixado. Aí ele mandou uns links aqui com que tem alguns jogos e tal, e segundo ele, esses jogos também estavam mais baratos lá no dia do jogo justo, durante a madrugada. Aí ele continua aqui: porém só durou a madrugada, porque 0 horas todos os jogos estavam esgotados. Porém, alguns jogos da Saraiva, eles não mudaram os preços. Porque eu ficava que nem besta atualizando a página e vendo os jogos. Vai lá, bobão. Mas como eu sou mão de vaca, eu não comprei nenhum, tá ligado? É, a gente conhece o Bacurau. Seus políticos. Então, o que eu acho que até a gente tinha comentado é que oficialmente foram só aqueles jogos que o Edu falou. Só aqueles jogos, ó, 10. Então, aí o que veio a mais do que aquilo já era por conta, eram as lojas querendo, sei lá, puxar a sardinha pro lado delas, entendeu? Fazer o gato justo, velho. É, mas a real é Devoradores 1, Bacurau 0, cara. A gente venceu essa daí, a gente tava certo no final. Ganhamos. Agora o Dalton vai ler um e-mail. Lê aí, Dalton. Ah, então, cara, é o e-mail aqui do Renan, o Akashimazu lá do Playfire. Então, ele também ele faz um comentário a respeito do que ele pensa do jogo justo. Ele também não concorda muito que... Ele acha que o movimento não tem, assim, não vai dar muito certo e tal. E que, basicamente, por conta disso, ele vai continuar fazendo o jogo justo dele mesmo, né? Quer comprar lá fora e pesquisar bons preços aqui. Claro, ele fala que sempre dentro da legalidade aqui, mas... Ele falou que também não botou muita fé no projeto, não, e acha que tem muito interesse por fora. Muito bem, né? Não tem muito o que falar disso aí, não, né? Então, eu vou ler um comentário que teve do site. Lamentações. É, um comentário meio triste. Eu não consigo fazer uma voz triste. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui engraçada. Mas o comentário aqui foi do Rubens Brilhante Jr. Ele começa assim: pelo podcast, nenhum movimento gamer no país foi, vai ou irá alcançar êxito. Que porcaria. Ele perguntou, né? Isso daí falou que porcaria em seguida. É muito pessimista a visão de vocês. Ou realista? Ele pergunta. Me pareceu passional. Não concordo com vocês, mas entendo que as coisas não mudam do dia pra noite. É, nada muda do dia pra noite, só o salário dos políticos. E que agressão contra o Moacir, falou que a gente tá agredindo o Moacir. Cheguei não, jamais, que isso. Ninguém falou mal, a gente só falou algumas coisas, sei lá, que a gente acha mesmo, né? Cheguei a achar que iam dizer que ele era o vilão da história. Não, absolutamente, o que é isso? Ele não era o vilão, que é, né? Isso, não. Só não é, ninguém disse isso. Ninguém falou isso, em nenhum momento. Então, mas ok. cada um tem a sua opinião. Beleza? Fico triste porque parece que a opção do que o gamer tem é esperar. Sempre foi esperar, né? Ah, não fique triste, joga seus joguinhos tranquilamente, não precisa ficar triste por isso. Não, né? Cara, agora ele assume um tom mais racional no comentário dele. Aí, né? Aí ele falou aqui, já perguntei em outros blogs o que o gamer pode fazer para ajudar o movimento. Ninguém respondeu. Nossa, ficou tipo poder para o povo, tá? Eu defendo e divulgo. Não sei mais o que fazer. Aí ficou mais dramático, né? Foi aquela música do programa da Márcia. E eu que nem console tenho, espero que o jogo não custe mais que um terço do salário mínimo. E um console 3 vezes. Artigo de luxo? Artigo de entretenimento. Luxo fica por conta do preço cobrado. Foi isso que ele disse. É um artigo de entretenimento de luxo. É que o Eduardo falou, né? Que era um artigo de luxo. E foi esse o comentário dele. Valeu, a gente fica muito triste, mas nossa opinião continua a mesma. Continua a mesma, realmente. Ninguém mudou nada. E compre um console, você tem que comprar um console. O Dalton comprou um console. Aê, você tá reclamando console, aí, mas ele joga tipo de PC, pô. Jogo de PC já é barato. Não, mas o Dalton comprou um console. Aê! Dalton, Xbox, Tudo só bem, que né? Comprou o console errado, né, cara? Não, veja bem. O que é isso? Bom, gente, não vou começar um Flame War aqui agora. Peraí. No mérito, outro podcast, um dia a gente fala sobre isso daí. Então, como a gente teve muitos comentários, muitos e-mails, não dá tempo de ler o e-mail de todo mundo. Então, eu vou citar o nome de todo mundo que mandou mensagem pra gente aí. Então, Renan Pinheiro, o Júlio Molina, Jeremias Roma, Adriano Gomes, o Vinícius Bacurau, o Júlio Gilger, Mineração de Jogos no Twitter, falou que gostava do nosso podcast, valeu. E o Rubens Brilhante Júnior, né, que eu acabei de ler o comentário dele, triste. Ah, e tenho também um agradecimento aí pra fazer pro pessoal do Jogo Justo que retweetou o nosso podcast. Exatamente, ó. Um abraço aí, ó. Aquele abraço pro Moacir, nosso querido Moacir, né? Muito então, obrigado. Sem mais delongas, vamos começar aqui nosso quarto tema sobre o Master System, videogame amado aqui pela maioria dos devoradores de conteúdo. Ah, que emoção! Que emoção, cara! Olha. Master System, mano. Mas primeiro eu vou falar aqui a história da SEGA. Ninguém sabe a história da SEGA, né? Não, vamos falar a história da SEGA aqui. Ela foi fundada em 1940 no Havaí como Standard Games, né, para fornecer serviços de entretenimento para soldados americanos. Essa eu não sabia. Vocês sabiam disso aí? Não, só pesquisando também. Não, cara, pra mim SEGA... Não, pra mim SEGA era só um logotipo azul que aparecia na tela, era só isso, velho. Então, ela mudou pra Tóquio em 1951 e teve o seu nome pra Service Games, registrado em maio de 52. Que Service Games já é o atual, né? Que é SEGA, que é né? Service Games. S-E-G-A. SEGA! E depois ela se fundiu com algumas empresas, foi comprada, porque assim, ela começou como uma empresa americana, né? Todo mundo pensa que ela é japonesa, mas ela foi comprada por outras empresas e virou uma empresa japonesa. Isso aí. Então, aí começou a lançar alguns jogos mais conhecidos, né? Como Hang-On, Space Hair, Outrun, Afterburn. Essa é a história da SEGA. Só fazendo um adendo aí, né? Esses jogos famosos aí que ela lançou e tal, inclusive Golden Axe também. O Dalton fala que é Golden Axé aí, né? Então, esses jogos eram pra arcade, né? Até então a SEGA não se aventurava ainda no mundo dos videogames. Ela lançava jogos pra arcade, né? E foram jogos que fizeram bastante sucesso, assim, inclusive no Brasil também. Que ela fazia jogos pra arcade, né? Só que em 83 ela lançou o primeiro videogame dela, chamava SG-1000. Né? Só que esse videogame aí, quando a SEGA lançou em 83 foi o mesmo ano que teve o crash dos videogames, né? E aí o sucesso desse videogame aí foi zero, né? E aí a empresa ela foi comprada de novo por um outro grupo, e aí virou SEGA Enterprise, mudou de nome e tal. Mudou de nome não, né? Continuou sendo SEGA, só que virou SEGA Enterprise e tal. Esse videogame SG-1000, ele ainda teve uma segunda versão, que chamou SG-1002, né? que também não emplacou muito sucesso, e era só um update assim, de modelagem do outro e tal, mas também não era tão diferente assim. E ainda lançou um tal de SC3000. Esse aí é tipo, na época era moda lançar esses computadores que rodavam jogos também, tipo... MSX. Isso, tipo MSX, tipo Amiga Commodore. Tipo, ele é um computador, dá pra você rodar software, ele dá até pra programar em BASIC nesse SC3000, né? E dava pra rodar jogos do SG1000 também. Então era um computador caseiro com videogame também. Com emulador, né? Já que emulava o outro. Exatamente, né? Ele era equivalente ao SG1000, né? E rodava aplicativos de computador. Então esses aí foram os videogames que vieram antes do Master System, né? E aí... Em 1985, a SEGA lançou o videogame que chamava Mark III. E esse é o Master System. O primeiro nome dele foi esse, foi lançado assim no Japão. Só que aí depois, em 86, ele foi remodelado. E aí ele foi lançado como Master System mesmo, pra poder competir com o NES, que já tava fazendo um sucesso absurdo, assim. Coitado, né? Dele, né? Não dá, velho. Ah, não. No Japão, cara, no Japão, o Master System, ele foi... massacrado. No Japão e nos Estados Unidos, o NES fez muito mais sucesso. Tipo, o marketing que a Nintendo fazia era muito mais agressivo. Mas... É Nintendo ou nada, cara. Era Nintendo ou nada. Mas, em contrapartida, o Master System fez um sucesso muito grande na Europa e no Brasil. Principalmente no Brasil, né? Não, agora é que eu entendo porque o Dalton gosta do Master System, caso que fez sucesso na Europa, né? Que o Dalton é um cara da Europa Ocidental, cara. Então, pode crer, né? Então, você vê que era... Meu, era tipo, parecia ser costume dos caras colocar número no nome do console, né? Não sei, parece que é só pra lembrar que é um computador. Aí eles pararam com essa mania e chamaram o negócio de Master System. Deram um nome mais comercial, né? SG-1000 é um nome esquisito, né? E quanto aos jogos da Europa Oriental, cara, não vou comentar, não nesse cast, né? obras de artes da Europa Oriental eu prefiro falar em outro cast. Vamos falar no cast de jogos alternativos, mas beleza. Legal. Então vai te falar dos modelos de Master System, que são milhares e bilhares. Então, rapidamente, teve o Mark III, que a gente já falou, que foi lançado só no Japão. Aí teve o primeiro Master System, que foi lançado aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão também, que ele vinha com o Snail Maze na memória. O Dalton gosta desse jogo aí. Cara, eu nunca vi um Master System 1, véio. Só pra constar. Alguém Opa, viu? Dois. Nunca vi também, tô brincando, eu nunca vi o Master System 1. Então, aí ele tinha o Snail Maze na memória, tinha o Hang-On ou Safari Hunt também na memória, né? E aí ninguém nunca viu isso daí. Aí depois veio o Master System 2. Aí só sim. Olha só, hein? Só que aí tem um negócio. O Master System 2 que foi lançado nos Estados Unidos é um. O Master System 2 que foi lançado no Brasil é outro. Brasil, olha. Porque assim, o Master System 2 que foi lançado no Brasil, ele é igual o 1, só que ele vem com Alex Kidd na memória. Nossa. E ainda suporta o óculos 3D e tal. Agora, o Master System 2 que foi lançado nos Estados Unidos, ele é igual o Master System 3 que foi lançado aqui no Brasil, só que não suporta óculos mais. Eles já fizeram um lance meio que pra cortar custo e tal, porque o videogame já não deu certo lá mesmo, né? Então vamos tirar esse óculos aí. Tem outra, né? Se, tipo, aqui no Brasil, depois de quanto tempo foi lançado esse videogame também? A diferença do espaço que foi lançado nos Estados Unidos foi lançado aqui no Brasil. Deve ter tido um tempinho bom aí. Se for falar de uma forma resumida, o que a gente conhece como Master System 3 aqui é, na verdade, o 2 pros caras lá. E... É o 2 americano, exatamente. É o 2 americano. E o que seria o Master System 1 americano, então, cara? Isso é uma incógnita. Incógnita, né? E o Master System, esses jogos na memória, né? Que maldição, cara. Então, aí o 3 que foi lançado aqui, que é o 2 americano, maior confusão, né? Ele vinha com o Sonic na memória. Memória, velho. E vinha um desenho do Sonic do lado direito, assim, eu lembro, cara. Era legal esse Master System 3. Era o que seu amigo tinha, Dalton, do Castelinho? Não. O amigo do Castelinho tinha Mega Drive, cara. É verdade. Olha só, hein? Bom, aí a nossa chapa Tectoy, né? Como sempre, exaltando o Master System, Quem gosta de Master System tem que amar a Tectoy, né, cara? Porque os caras não desistem. Até hoje os caras lançam Master System. Nossa, pelo amor de Deus, Tectoy, morre, velho. Não, que isso. Eu adoro a Tectoy, cara. E aí eles lançaram o Master System Compact, né? É o Master System sem fio. É, eu lembro. Esse eu joguei. Que ela tinha uma antena assim de televisão bizarra, que você esticava assim a antena, ficava jogando, parecia um Game Gear gigante. Cara, esse Master System, tem mais um detalhe aqui que eu me lembrei, é o seguinte, ele tinha uma cor de rosa e tinha uma cor normal. O cor de rosa vinha com Mônica na memória. É verdade, então, tinha um Master System pra menina. Então, e o que era de menino vinha com o futebol, algum jogo de corrida, eu não lembro, só sei que Mônica no Castelo do Dragão era muito mais da hora que qualquer outro jogo que vinha no Master System de menino. Eu conheço muito cara que catou o Master System de menina porque Mônica era muito mais da hora que o... Muito cara, né? Tipo, ele... Controverso essa história, mas tudo bem. É sério, cara. Nossa, é verdade isso aí. Vamos pular o Master System rosa aí, por favor. Tá bom, e aí a gente tem o Master System mais atual, que é o Master System Evolution da Tectoy, que vem com 132 jogos na memória e não tem entrada pra cartucho. Como assim, mano? Ah, não tem entrada pra cartucho, pô. Já vem com 132 jogos, você vai jogar mais que isso, Master System. Oh, tem o quê? Tem um pente de memória dentro lá do Master System de 16 mega lá, é isso agora? É isso aí. É isso aí. Tipo, tem um desenho do Sonic também em cima, assim, que... Bem legal, assim, cara. O design dele é bem legal, assim, cara. Tipo, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu comprava. É meio caro, R$200, eu acho. Nossa, você tudo. Comprou um Xbox, mas não compra um Master System de R$200. Ah, porque será, né? Olha. Tudo bem. Então, a gente vai falar algumas curiosidades aí do Master System. Principalmente da Tectoy, né? Que a Tectoy é... A Tectoy é nossa amiga, cara. Oh, é mestre em curiosidades, né? Quais são as curiosidades aí, Edu? Fala alguma aí. Então, cara, esse até, inclusive, é um dos motivos do Master System ter dado, feito sucesso aqui no Brasil, é porque a Tectoy, tipo, deu o maior suporte pros usuários, cara. Os caras criaram um serviço que se chamava Hotline. Então, se você tava com uma dificuldade pra passar ali do último mestre do Rock Balboa, você ligava no Hotline e falava, pô, cara... Como é que eu faço pra passar do último mestre? Ah, tava fora da minha realidade isso aí. E os caras ensinavam a passar, você ligava no Hotline. Eu conheço amigos que tiveram Master System e ligaram no Hotline. Eu tenho um amigo que tá aqui no podcast que atende Hotline. E tinha também o Master Dicas. Que é esse Master Dicas, meu? O Master Dicas era um programa que passava de um minuto na televisão, depois passou para 30 segundos, se eu não me engano, onde, para não esperar o jogador entrar em contato pedindo a dica, os caras já colocavam a dica na televisão. E era legal isso daí, cara. Tipo, você tava lá assistindo sua novelinha da tarde e tal, e era na Globo, hein? E aí entrava o Master Dicas para poder dar a dica do jogo, já ensinar você a passar as fases e tal. E quem que tava nesse programa aí, Dalton? Então, é o famigerado, isso a gente só foi descobrir depois que a gente fez a pesquisa pro Cat, que foi aquele Rodrigo Faro. Melhor do Brasil, né? Cara, nossa, vai dar namoro. Muito novo, velho, muito novo, assim, meu. Parece um moleque, velho. A gente vai levar o Dalton no programa do Rodrigo Faro também, pro Dalton arrumar uma namorada. E mais uma coisa que a Tectoy tinha também, era o jornal da Tectoy, né? Que naquela época, cara... Se você descobrisse um macete no jogo, naquela época a gente chamava de macete. Se você descobrisse um macete no jogo e quisesse divulgar isso para as outras pessoas, você tinha que mandar por carta e aí a Tectoy ia receber isso daí, ia ver se funcionava mesmo o seu macete. E se você tivesse sorte, os caras iam publicar isso daí no jornal da Tectoy, você ia ficar famoso. Ou podia ser macete e podia ser recorde também, né? Se você fizesse um recorde no jogo, você tirava a fotinha ali da tela, tal, mostrando o seu recorde, mandava pra Tectoy, os caras... Nossa, eu lembro disso aí, cara, eu recebi esse jornal. Que você, quando comprava o Master System, você recebia uma daquelas cartas respostas, sabe? E aí você mandava pros caras e aí você começava a receber o jornal da Tectoy, cara. Era da hora isso daí. Eu fiz isso quando eu tinha o Super Nintendo. Eu mandei a carta-resposta lá e ficava recebendo os folders dele lá. Então, aí, outra curiosidade que o Master System, ele teve concorrência aqui no Brasil do NES, né? Que era o que dominava o restante do mundo aí, Japão, Estados Unidos e tudo mais. Entendo, cara. É, Nintendo. Só que a concorrência do NES aqui no Brasil foi desleal, né? A Gradiente lançou um videogame que pode se dizer pirata. Eu joguei essa porcaria aí. Pode falar. O clone do NES. Eu tinha o Phantom System também. Olha, só que pirata, depois do Master. Eu joguei isso também, viu? É porque ele não era licenciado, a Gradiente não pagava royalties. Ela pegou o projeto, fez o videogame com peças mais baratas, né, pra poder reduzir custo, e vendia. Só que como eles não davam suporte nenhum pro jogador, tipo, nem jogo eles se preocupavam em lançar, cara, era a maior bosta isso daí. O que me pareceu, aparentemente, que eles usaram os invólucros daquelas últimas versões de Atari que saiu. Tipo, Atari 7200, se eu não me engano. Ou 7900, eu não lembro. 7900, 7900, eu não lembro. Só sei que, cara, se você olhar um Atari, esse Atari, o último Atari que saiu, e você comparar com o Phantom System, é igual, cara. Eles usaram, é porque tem uma história disso aí, né? A Gradiente, na verdade, ela ia lançar esse Atari 7200. Só que antes de terminar o projeto, eles viram que o Nintendo tava fazendo muito mais sucesso. O Atari 7200 era um videogame de 8 bits também e tal, que não fez sucesso nenhum aqui no Brasil. Acho que é difícil conhecer alguém que jogou isso aí aqui, por aqui. E eles iam lançar esse videogame aqui. Só que aí no meio do projeto eles desistiram, né? E aí acabaram lançando, né? Só que acabaram usando a mesma caixa, né? Mesmo invólucro. Não importa, o importante é que a Nintendo sempre comandou. Depois eu te falo da Nintendo, né? Vamos desculpa, falar. Cara, mas aqui no Brasil não comandou, não, hein? Aqui, não, comandou sim. Aqui no Brasil e na Europa, Master System ruleou, hein? Fácil. A gente vai ver isso daí de verdade quando a gente fazer o cast sobre a Nintendo. Todos vão se emocionar, cara. Eu vou chorar, todo mundo vai chorar. Mas vamos continuar aqui, que o negócio é Sega, Master System. Vamos embora. E tem o. E como que é o negócio dos jogos aí? Cartucho, 8K, muitos Ks, como que é isso daí? Você tinha aquele cartucho tradicional, né? Que entrava ali pelo compartimento, que todo mundo sabe. Mas uma coisa que, assim, que eu também só fui perceber muito tempo depois, existiam, tipo, jogos bem baratos, que eram feitos no formato de cartões, que você colocava na mesma entrada do óculos 3D. Nossa, assim, eu comecei a ver, eram jogos bem, bem simplesão, assim, sabe? Que eles tinham no máximo 256K. Pra você ter uma ideia, um jogo de cartucho mesmo, ele tinha de 1 a 4 mega. Com uma exceção aí de um jogo que saiu de 8 mega, que a gente vai falar mais pra frente. Mas esses cartuchos pequenininhos, cartuchos não, chamados cartões, né? Você colocava na entrada do óculos e você tinha um jogo barato que até dava pra você jogar bastante tempo, assim. Aqui você não viu muito desse tipo aí, você se... Nunca vi nem falar. A Tectoy não lançou isso aí aqui, né? A entrada do óculos era só pro óculos mesmo. Aí esses jogos aí tinha no Japão, esses jogos. E é engraçado que, assim, essa tecnologia de cartão que eles usaram no Master System, depois ela acabou sendo reaproveitada no Game Gear. É o pai do Game Gear, cara. A gente achou o pai dele. E aí, se você for falar de como é que era um cartucho de Master System, né? Ele era quem lembra, né? Todo preto. Ele tinha. Era um adesivo vermelho escrito de branco com quadriculado preto, assim. Tipo, e era totalmente padronizado. Eu lembro. Cada jogo, nossa, meu, era, cara, tudo igual, cara. Assoprei muitas fitas de Master System. Não era que nem um jogo de Nintendinho, que você te pegava um cartucho azul, um cartucho verde, um cartucho amarelo. Não vamos falar mal da Nintendo, meu. Vamos falar não, da Sega. Cara, eu tô falando da Nintendo. Não, a gente tá falando da Nintendo, tá falando mal da pirataria que comia solta aqui. Falando, né, da verdade, acho que também, cara. Acho, nossa, que a Nintendo devia ter um padrão também. Acho que eu nem sei como que era um jogo original de Nintendo, cara. A gente vai ver isso no próximo cast. E aí, na verdade, toda a biblioteca de jogos do Master System, ela foi engordada por versões que foram feitas tipo de downgrade a partir de jogos de Mega Drive e Game Gear, assim. Nossa, downgrade de jogo de Game Gear, cara, que tenso, velho. E o mais engraçado é que, na verdade, é um downgrade do arcade, que é um... downgrade. Que vai pro Mega Drive, Drive. E o do Mega Drive ele vem pro Master, né? Nossa, que tosco. E aí depois, com o tempo, com os cartuchos que saíram, eles tinham um adesivo de lombada azul, já era feito pela Tectoy aqui e tal, né? Só que aí você já consegue diferenciar. a nova geração da velha geração de cartuchos, entendeu? É verdade. E tinha aquele slogan, cara, do Master System, que o Du falou. Qual que é o slogan? Podcast, cara, é um jogo, mas poderia ser realidade. Nossa, tá longe do Master System, né, cara? Realidade, né, meu? Ah, cara, não seja tão duro, cara. Não seja tão duro com o Master System. Porra, Master System. E quem lembra aí da arte das capas dos jogos do Master System? Que era bem simples, era branca, tudo quadriculadinho, assim, com um desenho, tipo, primário, assim, tipo... Nossa, eu lembro, cara, isso daí. Porque a criança desenhava aquele desenho que tinha na capa. Quando eu ia na locadora alugar jogo de Mega Drive, eu via os jogos de Master System, assim, todos horríveis, cara. É tudo horrível. O Black Belt era um pé, né? Tipo, era um pé chutando. A caixa toda quadriculadinha, assim, um pezinho, assim, chutando. Eu lembro que tinha um jogo que chamava Gangster Town. Aí tinha, tipo, uma metralhadorinha, assim, toda feia, assim, com a capa quadriculada. Enfim. Saudades do Master System. Enfim, essas são as curiosidades do Master System. A gente vai falar um pouco dos acessórios do Master System. Todos os videogames dessa era tiveram os mesmos acessórios. Quais são? Então, o Master System tinha a pistola Light Phaser, que era igual a pistola do desenho Zillion, né? Pra quem lembra desse desenho aí. Desenho não, anime. Anime. E essa pistola eu tive, hein? Essa pistola era legal. E o... Mas eu lembro, cara, assim, eu não sei se isso era válido com a pistola do Master System. Quando eu entendi, eu sei que funcionava, mas se essa tecnologia for a mesma, não tem por que não funcionar. A lâmpada. O truque da lâmpada, cara. Você... Porque, assim, na verdade, ela simplificando muito como é que ela funcionava, quando você apertava o gatilho, a tela piscava. Quando a tela piscava, só ficava um quadrado branco onde você deveria acertar, onde era o alvo que você deveria marcar o ponto lá. Então, se a pistola detectava que ela estava apontando para algo branco naquele momento que você apertasse, quer dizer que era um acerto. Então, se você chegasse e colasse a pistola numa lâmpada e apertasse o gatilho, era como se você estivesse mirando pra tela, pra algo branco. E logo você tinha um acerto automático, entendeu? Olha o Galton, cheater, hein, Galton? Desde a época já na base do cheater, hein? Nossa, que vergonha, cara. E tinha óculos... Como que era esse negócio de óculos 3D do Master System, cara? Ah, cara, eu sempre quis ter o óculos 3D do Master System, nossa, mas não tive. Acessório milionário, por cima, na época. Tinha o Space Harrier 3D pra jogar, tinha o Outrun 3D, mas não, eu não cheguei a ter esse acessório aí, cara. Era caro, né? Mas devia ser legal, cara. Eu já ouvi pessoas que tiveram a experiência de usar, falaram que é um efeito 3D legal, assim. Não chega a ser como hoje e tal, mas era um efeito, assim, legalzinho, assim. Não é o Nintendo 3DS, impressão, né? Ah, não é isso, né, cara? Eu tô falando um negócio de 25 anos atrás, né, cara? Então, aí tinha o quê? O Dalton jogou o Outrun 3D, é isso? Não, o Outrun 3D, ele tinha dois modos. Ele tinha um modo não 3D. Eu joguei no modo não 3D. Não, todos os jogos que eram 3D dava pra fazer isso. Dava pra desligar o 3D. Eu joguei vários que eram 3D, assim. O Space Harrier mesmo foi um deles. Eu peguei a versão 3D e dava pra desligar o 3D. Nossa, que bacana, hein? 3D, cara, não é uma tecnologia do futuro, uma tecnologia do passado. Tecnologia do passado, velho. É bem antiga, por sinal. Então, né, esses foram os acessórios aí do Master System. A gente vai falar um pouco de alguns jogos clássicos, né, os clássicos do Master System. Só coisa boa, só coisa fina. A gente vai começar com... Clássico, né, clássico. Clássico é o pessoal sem estilo, o pessoal que sabe falar, meu. É então, clássico, aquele que você puxa assim, ó, no âmago, velho. Primeiro jogo, Alex Kidd, eu não joguei. Não acredito, cara. Mentira. Você vivia em Marte System, nessa época, então. O Master System, não. Mas que Alex Kidd que você jogou, cara? Você só não jogou o Master System? Eu joguei o Master System. Encanted Cast do Mega, então. Que era horrível, por sinal. Ah, mas eu joguei no Mega Drive, cara. Então, vou comentar algumas curiosidades do Alex Kidd, algumas coisas. Tem um Alex Kidd que chamou High Tech World, é de 1989. Ele foi lançado no Japão. Só que ele é um... Ele foi lançado baseado num outro jogo que chama Amitsuhime, From Amakara Castle. Né? Na verdade, é esse jogo, né? Só que os caras mudaram os sprites. Que é um... como diz o Lira, um anime da TV japonesa. Exatamente, né? É um anime. Pegaram esse jogo, né, e colocaram os sprites do Alex Kidd, que já tava mais difundido já em outros lugares, pra poder lançar nos Estados Unidos e tal. E um adendo nisso daí, a Tectoy adora essa tecnologia de pegar sprite e colocar, né, os personagens. A Tectoy adora, a gente vai falar disso. A gente vai falar, eu só queria falar. Mas eu lembro, cara, que esse jogo, ele vinha com um aviso na caixa. Eu lembro até que eu via na locadora e ficava muito impressionado com aquilo. Era assim, tipo, atenção, a não compreensão dos textos em inglês pode prejudicar o andamento do jogo. Alguma coisa assim. E eu lembro que esse jogo é um adventure, né? É, e era todo em inglês. Naquela época os caras não estavam traduzindo o jogo ainda. É verdade. Então, né, pro Brasil. Então, assim, tinha outros jogos assim, que era aquele Lord of the Sword, que era um RPG 2D lá, RPG plataforma. E os primeiros Phantasy Star, que também não tinha tradução. Então eles tinham esse aviso que era pro moleque, sei lá, não ir de feliz jogar, porque ele não ia entender nada. E você jogou, Dalton? Ou ninguém jogou esse jogo aí? Eu joguei esse Alex Tech Kidd. World? Joguei. Eu joguei High Tech World, mas eu não terminei. Nem. Porra, Dalton, vocês... Era muito ruim. O Dalton não termina nada, cara. O Dalton. É verdade, cara. Pelo amor de Deus, Dalton. A gente vai ter que fazer um cast só pra listar tudo que eu terminei. Aqui. Cara, a gente tá pensando em fazer um cast aí dos jogos difíceis e o Dalton vai passar vergonha, cara. Ele vai falar que, tipo, não terminou um jogo que acha muito difícil. Que Super Mario World, cara. É. Não, Super Mario World é difícil, mas eu terminei, cara. Vamos lá, vamos continuar. Vocês querem falar mais alguma coisa do Alex Kidd? Claro, cara. Não poderia falar. Vamos lá, cara. Comigo. A gente não podia passar do Alex Kidd sem falar do Alex Kidd and Miracle World, cara. Aê! Quase todo mundo que teve... Acho que na verdade todo mundo, né, cara, que teve o Master System jogou esse jogo porque vinha na memória do Master System 2. Era aquele jogo que você era o primeiro jogo que você era obrigado a jogar, mesmo porque dificilmente seu pai te dava um cartucho junto com o videogame, né? Não, então quer dizer, os pais adoravam comprar Master System, né? Já vinha com o jogo, já vinha na pegada pro moleque jogar, velho. E como naquela época todo jogo durava anos e anos, né? Então, tipo, já vinha com o jogo na memória e era garantia que ele ia comprar outro jogo tão cedo. Nossa, cara, esse jogo, o Alex Kidd em Miracle World, eu joguei muito, cara. Tipo, e demorou, tipo, uns 2 meses pra eu e meu irmão conseguir terminar, né? Porque o jogo era difícil pra cacete. Olha lá, olha lá. Você lembra como é que dava Continue? Como Continue? Que? Continue quando você morria? Não lembro. Segura pra cima 8 vezes botão 2. Tinha que ter no mínimo 800 dinheirinhos lá, cara. O Dalton só vive de macete nos jogos. Porra, Dalton. Pra você ter uma ideia, depois que eu tava craque no Alex Kidd Miracle World, eu conseguia terminar sem perder nenhuma vida, cara. Aí você espera que eu acredite nisso. Por isso que eu não... verdade absoluta, cara. Você acha que eu ia precisar? Eu nem usava Continue, cara. E eu passava a fase da floresta sem usar a motinha. Quem jogou sabe o que eu tô falando. Não, mas sem usar motinho, na real, não dava pra usar motinho nessa fase da floresta. A floresta. Porra, cara. Mas dava pra você, tipo, cortar um pedação da fase, porque o Alex Kidd tinha checkpoint, né? Mas então, tipo, o cara que pegava a moto, o cara ia pelo menos até a metade de moto e aí morria no meio do caminho, mas aí continuava dali. Calma, ia certinho. O jogo tinha checkpoint nesse jogo? Tinha checkpoint no Alex Kidd. Meu Deus, mano, que jogo moderno, cara. Não era marcado, mas tinha. Você não começava do começo, safado. Pô, que não, bacana, cara. Eu tô começando a gostar do Master System. Ah, isso é engraçado. Vocês me lembraram de uma coisa. Às vezes o jogo te colocava num lugar, tipo, que não dava pra sair mais, tá ligado? Boa. Você tava, tipo, no meio de um abismo de espinho, tá ligado? Aí você tava no meio, aí você morria. Só que aí você tinha estourado uma pedra que era que você ia pisar pra poder passar pra frente. Aí, quando você morria, o jogo te colocava em cima de uma pedra e como já não tinha mais essa da frente, não tinha mais como você pular pra passar. Então você ia morrer todas as suas vidas ali, todas. Até tinha um macete, né? Você podia tentar pular o mais longe possível pra tentar o jogo te jogar num checkpoint um pouquinho mais na frente. Ah, e depois sou eu, cara. Bom, que vergonha, hein, Edu? Não, cara, você, é um macete de jogo, né, cara? Então, aí eu tinha os chefes, né? E você jogava o Jockey Pô com eles, era o Pera, Papel, Tesoura. Nossa. E assim, Tinha uma ordem, do começo ao fim, que se você... Não até o fim, porque os últimos inimigos, eles liam a sua mente. Você tinha que jogar no último momento. Mas mesmo isso também era um negócio que dava pra você saber antes já, né? Era só uma questão de você mudar na última hora. Mas assim, tinha ordem de como que você fazia pra ganhar dos caras. Tipo, ah, esse primeiro aqui é pedra e tesoura. O segundo é tesoura, papel. O terceiro é papel. Se você errasse qualquer um desses, mudava toda a ordem de todos os outros Joaquim Pose até o fim do jogo. Então, se você errasse um, tipo, de empatar ou perder, os outros chefes iam ficar bem mais difíceis, assim. Você não ia conseguir ganhar tão fácil deles como é, porque você sabia já todos os... O Dalton é o maior gateiro de todos os jogos, cara. Cheater, velho. Ah, mas não tinha que como vergonha, passar, véio, isso daí sem ser decoreba, velho. Você era decoreba. Cheater, cara. Você decoreba. Fácil, vergonha de vocês, cara. Não, que é isso. Vamos seguir em frente. E era assim, o Alex Kidd também, era um jogo que depois que o seu pai já tinha sentido o saco, aliás, que você tinha enchido o saco o suficiente do seu pai pra ele comprar outro jogo pra você, que você não aguentava mais jogar Alex Kidd, aí você, seu pai te deu outro jogo, aí você foi lá, colocou o outro jogo no Master System, e o que você espera que apareça logo depois do logotipo da SEGA, né, a tela do seu jogo. Mas não, quando o seu jogo não entrava a tela do Alex Kidd. Alex Kidd. E aquilo te dava um modo de desespero. Você fala, que jogo não entra, cara. Aí você tirava. Aí você assoprava. Assoprava. Então depois de um tempo, aquela tela tema do Alex Kidd já não era uma visão tão legal quanto era no começo. Entendeu? Quando a fita não pegava, também tinha aquela puxadinha, né? Que você dava assim. Você colocava até o final, né? Aí dava aquela puxadinha assim, só um pouquinho. Aí pegava, era certeza, cara. Nossa, que gato. Você não conhecia, não. Mas e aí, o que aconteceu depois do Alex Kidd aí? Então, aí seguindo, sem cronologia e tal, mas teve o Alex Kidd em Shinobi World também. Meu Deus, cara. E esse jogo é legal, ele é uma sátira do Shinobi, né? É, com o Alex Kidd. E nesse jogo tem uma curiosidade legal, tem um dos chefes, cara, que é o Mario. É o Mario que é do Nintendo? É o Mario da Nintendo. É o primeiro chefe, sacanagem, cara. É, tem um bigodão, né? Só que ele tá com uma roupa meio que tipo de samurai. E tem uma versão aí desse jogo, acho que se eu não me engano é a japonesa. O nome dele é tipo meio que em japonês, se você só quer, Mario. Ah, eu vi, eu já vi. Isso eu vi, cara. E é legal que quando você acerta ele uma vez, só que isso quando ele vem como subchefe mais pra frente, ele fica pequeno, cara. Ele é tipo grande, aí você acerta ele fica pequeno. Não, como chefe também. Ele como chefe também, né? Fica pequeno. Que palhaçada, né? Mas vamos continuar, vai. Então, esse jogo, na verdade, ia ser um jogo que era, ia chamar Shinobi Kid. Só que a SEGA ela decidiu pôr Alex Kid no último instante, pra dar um boost no mascote dela, né? E esse jogo também, ele não saiu no Japão. Não sei por quê, embora seja Shinobi e tal, não saiu no Japão esse jogo. Sabe por quê? Porque a Nintendo comandava nessa época, cara. Mas saiu bastante coisa, bastante jogo de Master System lá, inclusive coisa que a gente não tem a menor ideia que saiu, sabe? É verdade. Nessa época tinha muito dessa, né, cara? Tipo, saía um jogo no Japão, aí nos Estados Unidos o jogo era diferente, e saía jogos que saíam em um lugar e não saíam no outro, tinha muito dessa. Hoje em dia é tudo meio que sincronizado, né? Então, aí tem o último jogo de Alex Kidd que eu queria falar, que foi o único que saiu pra arcade, que era Alex Kidd in The Lost Stars. Mas é, tipo, graças a Deus foi esquecido porque era muito ruim. Esse jogo eu não cheguei a jogar, não. Também não. Eu vou até postar, eu cheguei a jogar a versão de Master System, eu vou até postar o link lá pra galera ver qual é que era desse jogo. Muito bem, então a gente encerra aqui o Alex Kidd, a gente vai falar de outro jogo, Phantasy Star. Como todos já sabem, eu não joguei. Ah, que isso, cara. Phantasy Star, primeiro RPG traduzido que eu joguei na minha vida. Obrigatório pra todo cara que jogou Master System, Phantasy Star. Então. Obrigatório. Master System não é a minha praia. E aí a Tectoy, né, traduziu esse RPG aí, e como a Tectoy é muito marqueteira, dentro do jogo lá tem uma parte, quem jogou acho que vai lembrar, tem uma casinha que você chega lá, uma dessas casinhas que você fala com uma pessoa da cidade, mas que não tem nada a ver. Aí ela pergunta, você gosta de jogos da Tectoy? É verdade, pode responder sim ou não, tá ligado? Eu nem lembro o que dava na resposta. É verdade, eu lembro. Você falava que não, o videogame desligava. É, sei lá, cara. Você perdia seu save. Acho que eles queriam saber se os caras, tipo, estavam gostando dos jogos dele. E nesse jogo aí também tem a participação do Yuji Naka, né? Yuji Naka é um dos caras que ajudou a criar o Sonic, mas como a gente já disse aqui no podcast do Sonic, não foi o cara que criou o Sonic. Muita gente acha que foi. Mas é um cara famoso, assim, na SEGA que participou desse jogo aí. Tinha uma propaganda na Super Game desse jogo, não sei se aí... Revista acho... Super Game, você fala, né? Em Super Game Power, é como ela chamava, Super Game. Nossa senhora. E aí tinha uma propaganda lá que tinha o Lazic, bem grandão, assim, tipo... com cajado na mão e tal, falando que era um jogo em português e tal. Aí dizia assim na propaganda: esse jogo tem 3 meses de duração, legendas em português e um vilão que acha que você não é de nada, tá ligado? Nossa, várias piadinhas nessa época aí, né? É, a base do marketing era irritar o jogador, né? Tipo, ah, eu desafio você. É, aí, hoje em dia vai fazer isso, o cara fala, então, dane-se, velho, o jogo tá merda. Aí tinha, eu lembro que tinha 4 personagens nesse jogo. Era Alice, né, que era a personagem principal. Bonista. Miau, Odin e o Noah. O Noah é engraçado, tem um amigo nosso que chama ele de Noah, né? Não sei porquê, acho que é por causa do H, né? E é o mesmo cara que chama o Zangief de Zangief. Nossa. É quando ele ouvir isso aí, ele vai saber que é ele. Ele vai saber que é ele, entendeu? Mas eram esses 4 personagens e o Dumi falou que teve um lance por conta do nome dos caras, só poderia até ter 4 caracteres, não é isso? Na versão americana, só cabia 4 caracteres os nomes dos personagens, então eles mudaram a maioria do japonês, né? Inclusive do Noah. Só que é engraçado que o Noah, na versão japonês, eu não me lembro qual que é o nome, mas era quatro letras também, então vai saber lá por que diabos que quiseram mudar o nome. É coisas do Master System, né, velho? Bom, aí de novidade esse jogo aí também, tipo, que ele tinha, que era uma coisa legal, assim, que era souvenir aí da época, os labirintos em 3D, né? Tá aí, ó, 3D aí, ó. E eram labirintos que, assim, você não tinha mapa, você não tinha nada, cara. Se quisesse um mapa, você tinha que fazer na mão, que nem eu fiz. A cada passo que eu dava, eu desenhava um quadrado numa folha de papel... E ia desenhando o mapa. O Dalton é doente, cara. Meu Deus, mano. Perdi minha infância nos labirintos de Phantasy Star, cara. Era foda. Então, e eu vivi bons momentos da minha vida aí em Motavia, Desores, Palma, no sistema solar de Algol. Quem se lembra disso aí, Dalton? Ah, não lembro os nomes dos planetas. Porra, cara, que isso. E tem uma história também, eu não sei se vocês lembram do último chefe do... O Lira não lembra de bosta nenhuma. Era o Dark Falls, né? Não, eu não tenho como... Eu não tenho como lembrar de uma coisa que eu não joguei, meu. Então, só que na versão em japonês ele chamava Dark Palos, né? Só que aí quando foram portar pra inglês teve 2 problemas. Um é que os nomes dos vilões só podia ter 8 caracteres. Né? Dos personagens só podia ter 4, dos vilões só podia ter 8. Então não ia caber Dark Palos, né? E outro é que Palos em inglês, vocês sabem o que é, né, cara? É, quem não sabe, vai lá no Google Translator lá e joga lá. Procura por falo, né? Procura por falo em português no dicionário que você vai saber o que significa. Aí também, aí não ia dar, né? Ia ser um vilão pornográfico, né, cara? Olha só, hein? XXX. É isso aí. É, a batalha... Lembrando que também a batalha nesse jogo ela era baseada em turno, né? Primeiro a sua equipe atacava, né? Depois o inimigo atacava e ia... Era um de cada vez, assim. Até que todos tivessem atacado, morrido, mandado magia, etc. Tipo Final Fantasy, né? Nintendo... É, não, mas na época o Phantasy Star ele se baseou mais no Ultima e no Legend of Dragon, né? Isso aí. Não tanto no Phantasy Star, que eram os RPGs que mandavam na época, né? E outra coisa que eu vi, que eu percebi no Final Fantasy, isso até depois também. O soldado que tem lá em Palmer é igualzinho os Clone Troopers do Star Wars, cara. Pode procurar a imagem no Google aí que vocês vão ver que é igualzinho. Acho que deve ter sido feito inspirado. Acho que um dos caras que criou o Phantasy Star devia ser fã de Star Wars. Nossa, eu não reparei nisso. Dê uma reparada depois. Não, vamos colocar um link no post, né, pessoal? Vamos ajudar, isso aí, né? Vamos colocar um link no post, é claro. Outra coisa que eles fizeram também, naquela época, a SEGA não queria que os criadores dos jogos colocassem os nomes reais deles nos créditos dos jogos. Não sei por quê. Que maluco. E aí acho que meio que pra fazer uma brincadeira dentro do jogo, tem uma parte que você chega, quando você chega no adivinho e em que entrega o cristal pra Alice, ele pergunta se você tá procurando por Alex Rossale, né? Isso porque, tipo, o cara que criou o Alex Kidd chama Oseilo Kota. E aí eles fizeram uma soma de Alex com Orseio pra poder, tipo... Tipo, meio que falar quem que foi o cara que fez o jogo e tal. Mas, cara, quem que ia poder saber na época, né? Tinha que ser muito fã, tá ligado? Não, tinha que ter muita revista e, tipo, as revistas não iam falar isso também naquela época. Com certeza. Então... A gente vai postar também um link do YouTube que mostra esse momento aí. Que bacana. Então a gente finaliza o Phantasy Star, a gente vai falar de um outro jogo... É. Kensenden. Kensenden, cara. Esse era um jogo bem legal. Era um jogo. Era um samurai no Japão feudal. Era ficção a história, né? Ele envolvia lá uns demônios japoneses e tal. Esse jogo era bem legal, cara. Assim, os movimentos, né, do personagem eram bem detalhados, assim. Tinham bastante quadros, né? Você conseguia. Não é aquele jogo que o cara, tipo, dá uma espadada e você só vê a espada. Tipo, nas costas, depois na frente, assim. Era bem detalhado, assim, os movimentos, né? E você conseguia escolher os caminhos entre as fases, assim, né? Então, era algo que na época não tinha muito, e esse jogo foi meio que pioneiro nisso aí. Os jogos de Master System, eles são melhores que os de Nintendo, né? Do NES, né? O hardware do Master System era mais forte que o do NES, não é isso? É, como a gente disse lá, realmente o hardware do Master System era melhor. E é verdade, esse jogo aí eu não consegui terminar, infelizmente, tal. Eu achava difícil esse jogo, mas ele tinha uns gráficos bem impressionantes, assim, pra época era bem legal. Esse é um jogo que eu terminei. Olha, Dalton, também, aleluia. Olha, meu Dalton, pelo amor de Deus, hein? Terminou, cara. Passar pro próximo, que é o Black Belt. O que, que é esse jogo aí? É o vulgo faixa preta, né? Nossa senhora, que... Faixa é preta. Então, é um jogo de... É tipo um beat'em up, né? Só que você não consegue... Não tem profundidade, você não consegue subir e descer na tela. Então achava isso um saco, velho. É, eu também não gostava disso aí. E o destaque, o que era legal desse jogo aí, tipo, durante a fase, seu personagem era pequenininho, assim, você ia chutando os inimigos, dando soco, é andar e chutar. Ah, sempre. Bizarro, hein? E você tinha que ir andando, porque senão não parava de vir inimigo, tinha que ir andando sempre. Quem jogou lembra disso daí. Mas o destaque mesmo é que quando você chegava no final da fase e ia enfrentar um chefe, aí mudava totalmente a tela, seu personagem ficava, tipo, bem grande, assim, o mestre era grande também, e você, tipo, tinha golpes novos e tal, e sempre você tinha que vencer o chefe com um golpe específico, né? Tipo, o primeiro, por exemplo, você vencia com um soco. E aí, quando você dava o último golpe, ele dava meio que, tipo, um fatality no cara, dava uma chuva de soco, assim, no cara, até o cara cair no chão, cara. Olha só, tá? Hein, mano. E o... Midway. E era assim, você podia... Se você não desse esse golpe pra terminar... Você podia ficar, tipo, chutando ele por meia hora, ele não ia morrer, mesmo que ele tivesse com um trisquinho de vida lá. Você tinha que dar um soco, senão ele não morria. Não, sempre você tinha que dar o golpe certo pra finalizar, senão o cara não morria. Legal isso daí. Legal isso daí? Pô, da hora esse jogo, cara. Muito jogo bem, foi... né? Vamos falar de um jogo do Master System, Double Dragon. Esse jogo eu joguei. Eita, Deus. Finalmente o jogo que o Lira jogou, aleluia. Ô, Lira, você não jogou? Não, eu joguei, cara. Esse jogo é o melhor, cara, do Master System. Você terminou, Lira? Você terminou? Claro. Claro. Claro que não. Não, como se não, como se não bastasse, não. O cara não terminar. Brincadeira. Não, eu não lembro se eu terminei, cara. Pior que esse jogo eu vou contar. Né? Tipo, ele zoava o jogador, né? Ele te dava, tipo, continue infinito o jogo inteiro. Aí quando você chegava na última fase, não tinha mais continue infinito, tá ligado? Você tinha só dois, eu acho, se eu não me engano. É, a versão de Master System, pelo menos, né? Isso, a versão de Master System. Mas esse jogo era, cara, assim, foi um clássico dos arcades, né? Ele foi portado, portado entre aspas, tanto pra Nintendinho quanto pra Master System. Aí... Não tapa na cara sem falar que esse jogo aqui foi portado do arcade pro Master System. Ah, cara, se você for ver na... Porra, do arcade é um milhão de vezes melhor. Se você for ver na época, quando você falava em portar um jogo, era isso que você tinha, né? Você não tinha nada... Pô, mas a versão do Master é bem melhor que a do NES, hein, cara? Então, é verdade. A versão do NES, acho que você jogava com um jogador só. Não tinha como você jogar com o Billy e com o Jimmy, assim. Né? Era... Sim. Tinha que jogar até o fim. É, com o Billy. E a versão do Master System não, você conseguiu jogar com o Billy e com o Jimmy. Embora no final, né, fazendo spoiler do jogo. Nossa, aí. Ah, que isso? Faz spoiler do jogo de 25 anos, pode fazer. Vou fazer um spoiler, que infelizmente, por eu gostar muito do jogo, é dureza. Mas é. Quando você mata o último chefe, se você jogou de dois o jogo inteiro, você tem que enfrentar ainda o seu amigo. Mentira, então eu terminei esse jogo. Ah, não faz spoiler, você não terminou, mano. Eu terminei esse jogo. Porque, ó. Que assim, eu jogava com meu primo, eu jogava mal tempão esse jogo. Aí tinha uma hora que a gente ficava se socando no final lá, a gente ficava. Aí se matava, era legal. Tudo isso pelo. Pra quem vai ficar com a Maria. Tudo né? isso pra quem vier ficar com a Maria. A Maria é muito. Uma moça muito respeitável, ela simplesmente abraça o cara que ganhou, e manda o cara e que morreu. O coraçãozinho, lembra? É, e manda o cara que morreu pro inferno. É isso aí, cara. Tá vendo? Mas eu zerei o jogo. Toma essa, Dalton. Chupa aí, ó. Ah, terminei, não. Cara. Você lembrou isso muito de repente, mas beleza. É, eu também acho. E esse jogo não. É de sonora marcante, né, cara? Cara, a vida era muito boa naquela época, nossa. Né, cara? Um cara, tipo, raptava sua mina, assim. Você aí você... todo mundo. Aí você chamava seu irmão. Você chamava seu irmão e falava assim, cara, vamos sair espancando todo mundo na cidade, esses vagabundos, pra resgatar a minha mina? Ah, vamos aí, tá ligado? Aí já abre uma porta assim, tá ligado? Os caras já saem, eu já venho a pá de cara, os caras porrada, saem, cara, tá bom, isso aí. Não, melhor... Aquele tipo, a vida era boa, cara. Melhor que isso é só o prefeito da cidade ter a filha raptada, né, e resolver que... Ah, vou colocar aqui minha calça verde com suspensório e vou sair dando porrada em quem rapta minha filha. Isso... É tema para um outro cast, que esse jogo... Excelente jogo, cara. Vocês não vão falar mal. Nossa, me deu até fome agora. Acho que eu vou bater num latão aqui pra cair um hambúrguer aqui, cara. Pra cair um frango assado. Vamos lá, vamos voltar pro Master System. Esquece Double Dragon, eu terminei. A gente vai falar de outro jogo. Super Monaco GP. Ayrton Senna, hein, cara. Eu não joguei. Só no 2, né? Ayrton Senna só no 2. Só no 2? Só no 2. O primeiro era só um jogo... De corrida, Super Monaco GP. Muito bom o jogo de Master System, viu? É. No primeiro carro, você batia o carro e ele explodia. No 2 já era mais simulação, entre aspas, né? Já era um negócio que você perdia velocidade só. Eu não joguei muita coisa de NES e tal, mas joguei os clássicos de NES, né? Porque eu tive tipo NES depois do que eu tive o Master System. Então já peguei no final da geração, joguei só os clássicos pra jogar mesmo. Mas pra mim esse daí é o melhor jogo de Fórmula 1 da geração 8-bits. Eu lembro que no 2 tinha a versão pra Mega Drive, embora o cast seja de Master System, né, mas só pra citar a qualidade do jogo, tinha bastante foto digitalizada do Ayrton Senna. E eu tenho essa fita, eu tenho esse então, cartucho. Então, aí no 2, ele ainda o Ayrton Senna dava umas dicas das fases e tal, era bem, é verdade. Era bem elaborado, foi bem elaborado esse jogo aí. Eu tenho esse cartucho jogado em algum lugar aqui. Então... Mas agora... A gente vai falar de um outro jogo que... 7 minutos você termina esse jogo, eu vi. Eu vi que termina em 7 minutos. Rock! E aí, Du, cara, o que você tem que falar? Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu terminei isso. O jogo e o Dalton não terminou. Aê, Dalton. Puta, que vergonha, Dalton. Rock... Eu terminei também. Eu terminei no YouTube esse jogo. Ivan Drago, no final, é um frango, cara. Não, desculpa, gente. Eu acho que eu não aguentei o quanto esse jogo era ruim. Eu não consegui terminar porque eu não aguentei o quanto era ruim, na boa. Ó, ruim, agora eu descobri, cara, o jogo ruim pro Dalton é sinônimo de não terminei. Não, cara, esse jogo era ruim demais, velho, não dava. Isso daí, tipo, e olha que eu, quando eu era moleque, eu tinha paciência, cara, esse jogo acabou com a minha paciência. Terrível, cara, não dá. Mas você foi até o Ivan Drago, não foi? Então, mas explica como que era a dinâmica do jogo aí. Então, né? Ó, esse jogo, assim, o Apollo, que era o primeiro cara, era fácil, nossa, você espancava ele. Coitado da porra, aí o Clubber Lang, que era o segundo cara, tipo, era. Você ganhava na maior parte das vezes. Dificilmente você perdia pra ele. Aí, depois vi o Drago. E o Drago, pelo menos eu, né? Eu era espancado, né? Não tinha a menor chance. Olha, que vergonha. E só que assim, entre cada luta, você tinha um estágio de treino. E eu descobri depois de um tempo que foi o grande motivo da minha derrota pro Drago foi não ter levado a sério os treinos, entendeu? Quer dizer, olha, esse jogo ensina uma lição pra você, cara. Tipo, treine duro e vença seus inimigos. Não treine e perca. E eu aprendi. Nossa, lição de vida, hein, cara. Lição de vida, velho. Você vê, até o Rock, até nos jogos, ensinando alguma coisa pras crianças, né? Lição de vida, hein, cara. Então, gostei, né? Cara, outra coisa, meu, tipo, a movimentação do Rock, todo mundo achava que tava controlando ele ali no direcional, é a maior mentira do mundo. Tipo, a movimentação dele, cara, era tão complexa, assim, eu até brinco, eu falo que nenhum Xbox ou um Play 3 consegue digitar o nível de complexidade, ó. Olha meu, só que vergonha. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, tipo, exatamente o que tá escrito no manual do jogo, ó. Presta atenção. Para movimentar Rock pelo ringue, não é necessário apertar nenhum botão específico. É necessário apenas a situação certa, pois seu jogador será proibido de se movimentar, a não ser que você satisfaça algumas condições. Aí, se você estiver na ofensiva e atacando livremente, Rock se movimentará de acordo com a direção dos seus golpes e pode ser guiado para frente e para trás com o botão direcional. Se você estiver se defendendo, Rock não se movimentará na direção que você quer enquanto você não bloquear efetivamente. Então, você precisa retomar a ofensiva para retomar o controle dos seus movimentos. Ou então, mas você controlava quando você tava na ofensiva. Ou seja... Burro, cara, você não controlava. Porrada. Não, ou seja, o maior lixo esse controle, cara. Você não conseguia jogar quando você tava atacando, cara. É um absurdo. Não. Tá certo. Jogabilidade defesa é o ataque. Jogabilidade realista, sabe por quê? Tipo assim, quando você tá atacando, você tem o controle. A hora que você começa a tomar porrada, na vida real também se perde o controle das pernas, não, bicho. Cara, as pernas ficam mole, cara. Oh, o Dalton nunca brigou, cara. O Dalton é leite com pera, velho. Aí a hora que você defende o golpe, aí volta a ter o controle. É exatamente o que você não era algo pra você... Tá bom, é simulação, mas não era algo pra você colocar num jogo de Master System com... Pra um menino de 8 anos. De 8 anos, cara, sabe? Eu penso dessa forma. Bem. A gente entende sua angústia e a gente vai colocar um vídeo do jogo do Rock. Demoram 7 minutos pra você ver o jogo inteiro, você vai se divertir a rodo. A gente vai falar agora de um outro jogo. Esse jogo é bom, hein, cara? Pelo menos no Mega Drive. Ótimo. Shinobi, velho. Ah, joguei também no fliperama. Esse daí eu joguei no fliperama, hein, cara. No arcade. Shinobi. Mas tem que ver se você jogou o Shinobi ou o Shadow Dancer. Não, Shinobi. Aquele que abre a tela, você tá com uma roupinha azul. Aí o cara rela em você morre. Essa daí é a principal diferença da versão do arcade pra do Master System. No Master System você tem energia, você tem vida. Tipo, no arcade não, mas ela tocou, morreu. Tocou, morreu, eu lembro. Eu joguei, tá vendo? Esse jogo era bom. Quem lembra da fasezinha do bônus dele? É muito legal, hein? Só que no Master System não tinha, né? Não, tinha, só que era bem simplificado. Os ninhos vinham descendo. Então, fica por isso mesmo, né? O Shinobi. Era um jogo que era uma decoreba desgraçada, né? Tipo, todos os jogos nessa época aí, né? Decoreba desgraçada. Você tinha que saber de onde vinham os caras e atirar ali antes dos caras pensar em. Porra, muito doido, vai. Mas Shinobi é o cara, velho. Vamos lá. Agora a gente vai falar do R-Type. Excelente conversão pro Master System, cara. Excelente. Jogo bem legal, R-Type. Muito legal. Só perde pra do Mega Drive, pra do TurboGrafx e pra do Arcade, tá ligado? Ah, meu, mas... Não, mas tô brincando, mas a versão do Master System, porra, tipo, pro videogame de 8-bits, assim, cara, era foda. Referência em jogo de nave na geração 8-bits, R-Type, com certeza. Dalton, me permita falar, cara, jogo de navinha, velho. Jogo de navinha, 30 anos no espaço. É isso daí, cara, navinha. A gente vai falar agora de outro jogo, Psycho Fox, né? Eu nunca vi falar desse jogo. Então, esse daí foi um dos jogos. Era um jogo de plataforma bem legal, bem divertido. Ele permitia você mudar o personagem. Cada personagem tinha uma habilidade diferente. Eram vários animais, né? Hipopótamo, uma raposa, acho que um macaco, e tinha mais um que eu não lembro. Tinha um tigrinho. Tinha um tigrinho. É verdade. O tigre era rápido, o macaco pulava, o hipopótamo era forte e a raposa não lembra o que ia fazer. Então... É equilibrada, né, pô? Então... É o principal do jogo. E, tipo, Super Mario Bros. 3, cópia descarada, cara. Mas... Era bem legal. Ó, e esse foi um jogo que foi portado pela Tectoy como Sapo Chulé. Tectoy começou. Sprite, velho. Jogo Tectoy do Sapo Chulé esse aí, cara. Cara, mas eu acho que a Tectoy aprendeu isso aí com a SEGA, porque aí eu não sei se vocês vão saber, mas esse jogo, ele foi praticamente portado também pra Mega Drive com um jogo que se chama Decapitate Attack. Ah, é o mesmo jogo, cara. Só que com gráficos melhores e tal. Mas a jogabilidade é a mesma. É tipo uma múmia, só que a cabeça dela tá no estômago, tá ligado? E ela mata os bichos com um ataque com o estômago, assim, né? Mas esmagado. Ou então joga a cabeça dos inimigos também. Porque no Psycho Fox você andava com um passarinho, eu acho. E você podia jogar nos inimigos também. Nossa, que bizarro, cara. Bom, vamos pular pro próximo, hein? Wonder Boy. Que jogo é esse? Não conheço ninguém que tenha jogado esse jogo tal como Wonder Boy. Porque esse jogo... Eu joguei como Wonder Boy. Sério, você jogou como Wonder Boy? Véio. Eu cheguei a jogar, já conhece uma pessoa. Tal. Porque esse jogo foi também mais conhecido aqui como Mônica no Castelo do Dragão, cara. Também. Classe. Tectoy Sprite Hip, velho. Nossa. Ó, eles tinham a técnica do Sprite Hip antes dos emuladores, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mais um jogo portado dos Estados Unidos pro Brasil com um tema nacional. Aí colocaram a Mônica. E, cara, eu gostava desse jogo. Eu achava... É, que você tinha o Master System Rosa. Não, né? Não tinha Master System Rosa. Não, mas esse jogo aí era bom mesmo, cara. Mas é porque o Wonder Boy era bom, né, cara? Então é um port. É a mesma coisa. Bem legal. É bom o jogo. Legal. Muito bom, então. E tem outro jogo aqui. Castle of Illusion. Então, esse aí é um dos raros exemplos de que um jogo... O jogo do Master System é totalmente diferente do Mega Drive. E é tão bom quanto, cara. E por incrível que pareça. Tipo, jogos da Disney naquela época os caras caprichavam pra caramba. E esse Castle of Illusion aí é um dos melhores jogos do Master System, na minha opinião. Era o jogo do Mickey. Quem lembra de nadar na xícara de chá, né? Nossa, era a melhor parte. Nadar na xícara de chá, o chefão de chocolate, o chefão da árvore. Quem não se lembra, né, cara? Eu não me lembro. Pô, o chocolate socava a parede, caiu uns tequinhos de chocolate no teto, assim. Que gostoso, hein, Dalton? Você jogou na sua casa, TV de 14 polegadas, o teco de chocolate. Era o mundo dos doces, cara. Era uma maravilha. Era, beleza, o mundo dos doces. Psicodélica essa parada aí. É isso aí. Então, o próximo jogo, Street Fighter pra Master System. Street Fighter 2, cara. Até a arte da capa era igualzinha do Super Nintendo. Cara. Aí eu digo assim, meu Deus. Cara, ó, assim, guardado as devidas proporções, era um jogo muito bom pra Master System, um jogo de luta. Como assim, cara? E quem fez esse jogo? Tectoy, cara. Quem? Tectoya, velho. Nossa amiga Tectoy desenvolveu do zero. O jogo. Não é portado de nada. Desenvolveu, cara, do zero. E foi o único jogo de Master System que tinha 8 mega. Porque todos eles ia só até 4 mega. Esse daí foi o único jogo que teve 8 mega, feito totalmente no Brasil. Único jogo de 8 mega, cara. Tipo, Brasil. A Tectoy, ela sabe usar o hardware melhor do Master System, melhor do que a Sega, cara. Aí depois eles pegaram esse jogo e portaram pra celular, né? O mesmo jogo. Eu já não sei. E como não poderia deixar de ser pro deleite de vocês, tem o link aí no post pra vocês verem essa maravilha dos 8 bits. Ó, Tectoy mandando Tectoy, bem. Eu te amo. Aquela voz digitalizada gritando... Fight Round 1, perfeito. Nossa senhora, hein? Então a gente vai comentar aqui agora. A gente terminou esses jogos aí todos estranhos aí. Vamos comentar alguns jogos aí. Altered Beast, mentira que esse jogo foi portado pra Master System, cara. Na verdade, assim, a ideia é comentar a respeito de uns jogos que, tipo, tinha sua versão de Mega Drive, e a versão de Mega Drive era muito melhor, né? Então você teve o Altered Beast, você teve o Castle of Illusion, não, que no caso não foi portado, né? Que nem o Du falou. Mas o Sonic, Golden Axe. Golden Axe só tinha um personagem, né? Só tinha o cara. Dava pra jogar com a menina e com o anãozinho lá. Como assim, mano? Eu queria jogar com a menininha, com o anãozinho, não dava? O Altered Beast, os gráficos eram infinitamente inferiores, assim, a parte da transformação, assim, era gritante a diferença. Mas eu vou falar que eu preferia o Altered Beast de Master System, cara. Eu acho que é porque quando eu matava os bichos, eles explodiam em pedacinhos digitalizados. Eu achava isso mais da hora do que... Ah, que é isso? Não fala besteira, cara. Do Mega Drive era Rise for your grave. Não, Rise for the grave. Rise from your grave. Olha os caras, velho, todo mundo, os britânicos aí, depois Welcome to your Doom. Era o chefe, né? Welcome to your Doom. Mas eu preferi a versão do Master System porque eu falei, cara, eu gostava dos pedacinhos, mano. E na versão de Mega Drive, acho que tinha uma transformação a mais antes dele virar o próprio animal, né? Você tinha, tipo, você era magrinho, aí você ficava bombado. depois você ficava muito bombado. Nossa, depois então, você virava animal, cara. Olha, cara, uma coisa que eu acho engraçada desse jogo, tipo, as histórias nesse tempo era tudo escabrosa, né? Aí o cara, tipo, ele tinha morrido, era um guerreiro que tinha morrido, o cara tava descansando em paz, tá ligado? Aí um feiticeiro lá sequestra a filha de um cara poderoso lá, aí o cara pega e te ressuscita pra você lutar de novo, velho. Já lutou a vida inteira, tá ligado? Tá bizarro, cansado, né? Aí você já sai dando porrada em caveira no cemitério. Perfeito. Porra, ah, cara. Bizarro, né, cara? Bizarro. Agora a gente vai falar de jogos feitos no Brasil, totalmente cara. Brasil. Além do Street Fighter, tiveram alguns jogos aí, Castelo Rá-Tim-Bum, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Férias Frustradas do Pica-Pau, TV Colosso, Turma da Mônica e milhares de outros. Totalmente excelente, hein? Eu não cheguei a jogar nenhum desses, a gente só foi dos últimos jogos. Não, nem eu. Só o Turma da Mônica. A Turma da Mônica eu joguei. Teve o... Assim, aí teve dois jogos do Mickey... E eles só foram lançados no Brasil, cara. Assim, até tipo tem uma grande procura por todo colecionador de Master System que tem no mundo, porque esses dois jogos só saíram aqui, assim. São os dois jogos mais raros de Master System que tem. É verdade. Que é o Legend of Illusion e o Mickey Ultimate Challenge. Eu nunca joguei nenhum desses dois aí. Só foram lançados no Brasil, e acho que porque o videogame só fez sucesso mais aqui, né? E tipo, no mercado de quem coleciona jogos, esses jogos aí são raridades, cara. É difícil dos caras conseguirem, e os caras pagam bem. Embora eu tenha jogado outra raridade também no Master System, que foi o Mortal Kombat 2, cara. Eu joguei esse Master System. Nossa, cara. Esse é Tectoy também ou não? Tectoy, né? Esse eu não me lembro, porque assim, me lembrei agora, assim, tipo, muito, muito de relance, lembrando do Street Fighter, entendeu? Eu joguei o Mortal Kombat 2 e, cara, era divertido, tinham todos os fatalities. Nossa, imagina só o Sub-Zero arrancando a cabeça, arrancava a cabeça de desenho, cartoon. Só não tinham todos os personagens, mas todos os fatalities estavam lá. Ah, tá. É legal. Então, enfim, a gente vai terminar aqui a história, belíssima trajetória do Master System, né? Vocês viram que eu não sei bulhufas de Master System, vocês viram que o Dalton e o Du, cara, esbanjaram aqui talento. Puxaram na memória, cara, histórias sobre o Master System. Então, pra mim não foi bom o Master System que eu não tive, só joguei com meu primo, mas era legal jogar com meu primo o Master System. E não me ensinou nada, cara, esse Master System. Vocês vão falar que ensinou pra vocês aí, é tudo mentira, cara. Mas é aí, vamos finalizar aí. Então, cara, eu acho que assim, foram bons tempos, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu me peguei jogando videogame dito a sério, sabe? Antes disso era muito casualmente, assim. Esses jogos eram jogos que eu pegava pra jogar e me importava em terminar, assim, ou conhecer o mínimo da história, assim, sabe? Eu gostava e, tipo, eu comecei a me envolver com os videogames a partir do Master System 2, mesmo, né? E, tipo, essa época me ensinou que é aquela lição do Rock, cara. Se você quer vencer, treine. Tem que treinar. Não pule o treino. Treine, sabe? Isso vai fazer diferença no final. Mas foi uma época boa. E eu fiquei nela, assim, por muito mais tempo do que a maior parte das pessoas, porque eu demorei muito pra sair dos 8-bits. Assim, eu não tive o Mega Drive. Né? Mega Drive eu já fui do Mega Drive depois de muito tempo só, né? Aliás, do Master System, depois de muito tempo só, eu fui pro Super Nintendo, mas já tinha Super Nintendo e Mega Drive já há muito tempo. Bons tempos, antes do Master System eu jogava Atari, né, cara? Então, tipo, no, o Atari não tinha aquele apelo do personagem, então... Foi por isso que eu falei, né? Mais casual, Atari. A primeira vez que você tem esse contato mesmo, tipo, gamer, assim, tipo, de hoje em dia, eu gosto do personagem e tal... Aí foi no Master System. E fora, cara, que esse lance de videogame, assim, é tipo, é meio negócio de época também. Tipo, é que nem quando você... eu lembro dessa música, eu tava passando por tal fase da minha vida. Videogame é assim também, tá ligado? Tipo, eu lembro, tipo, de uma vez uma viagem que eu fiz pra longe, assim. Fiquei muitos dias afastado de casa e tal. E aí, tipo, quando eu voltei, tipo, eu tava com saudade de casa, do meu pai e tal. Tô quase chorando aqui, cara. Sério. Aí quando eu cheguei, cara, tipo... eu vi meu pai e tal, fiquei emocionado, vi meu irmão, vi minha família de novo e tal. E eu lembro que, tipo, meu irmão tava jogando Master System, tava jogando Battle Out Room, se eu não me engano, cara. E, tipo, isso fica na cabeça, assim, de época. Como fica outras coisas também, música, roupas que você fez, essas coisas ficam na cabeça. Então, tipo, foi muito bom tempo, assim. E o que essa época me ensinou é que se alguém raptar minha namorada, cara, eu saio pra cima dando porrada em todo mundo, é isso aí. Chama os brothers e vamos pra rua. Pra cima, cara. Chama seu irmão, chama seus amigos. Ah, não esquece de pegar. O couro vai comer, não esquece, né? Não esquece de pegar uma garrafa quebrada, esse tipo de coisa aí. Vai... Nunca se esqueça disso. Um taco de beisebol, qualquer coisa, cara. E no lixo sempre tem um frango assado, cara. Ainda bem, né, cara? Então, com isso a gente termina aqui o nosso quarto podcast aqui dos Devoradores de Controles. Só lembrando, né, que nosso e-mail é o contato@devoradoresdecontroles.com.br. O Twitter, né, que é o @devoradores_. A gente vai recuperar o Devoradores, só Devoradores, vocês vão ver. E do mais é isso, né? Pedir pra todo mundo finalizar aqui, dar um tchau pra galera. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse cast de Master System. E joguem Master System da Tectoy, não joguem no emulador. Aí, Dalton, finaliza você. Falou, pessoal. Não despreze os videogames de antigamente. Eu aposto que vocês não fazem isso, mas a gente tem que entender o real valor dessa época aí. Então a lição é o seguinte: os clássicos nunca morrem. E até a próxima. Falou. Aê!